cada vez mais que tu ligas. Ah, é? Não aguento mais ver os teus cós nas esquinas. Fala sério. Tu só me ligas quando tô com amigos a rolar, quando tô com a minha família na mesa a jantar. Você só quer intrigar a minha relação. Reconheço que fui o primeiro a pedir o teu contato, mas a intenção não era de nos aproveitar. Então por que estás a reclamar? Eu reconheço que fui o primeiro a pedir o teu contato, mas a intenção não era de nos apertar. Tô ficando male, male, male, male, male, male, male. As tuas chamadas, as tuas manias. Tô ficando male, male, male, male, male, male, male. As tuas chamadas, as tuas manias. Uma chata quando falo, você não quer saber. Quando tento te explicar, você nem quer saber. Te esqueces que sou homem de família, tenho lar, vela se não paralisas. Eu não quero mano, mano, na minha família. Reconheço que fui primeiro a pedir o teu contato, mas a intenção não era de nos aproveitar. Reconheço que fui primeiro a pedir o teu contato, mas a intenção não era de nos aproveitar. Tô ficando male, male, male, male, male, male, male. As tuas chamadas, ei, já as tuas manias. Tô ficando male, male, male, male, male, male, male. As tuas chamadas, as tuas manias. Já tô ver que fiz mal por ter levado o teu contacto. Consigo ver teu lado animal. E já não há tempo a repousos, não há descanso. Como se teu móvel os dedos tivessem aço. E o que eu queria era amizade, nada de amassos. Mas parece que quando pegas no telefone, só vês o número do Lírio, pois é meu the only. Yeah, até vou mudar de número, porque a maneira que tu ligas para o meu mobile iPhone, parece que eu sou um adúltero. E o teu corpo